meu Deus, se tantas vezes tu vens proteger-me a mim, é porque me queres para o teu louvor. E assim sinto em minha vida tua proteção, e aonde quer que eu for, Senhor, tu és minha canção. Meu Deus, eu tantas vezes já tragado pelo mal, tu me libertaste com amor total. Oh, meu Deus, és fortaleza do meu fraco ser, onde minha alma proteger se vai. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, se tantas vezes tens me concedido fé para suportar a própria morte até, muito embora fosse um pecador, eu fui remido, sei, por teu infindo e santo amor. Meu Deus, eu tantas vezes já tragado pelo mal, total. Oh, meu Deus, és fortaleza do meu fraco ser, onde minha alma proteger se vai. Meu Deus, meu Deus.